viagem. Tudo nasce, cresce e envelhece. Deus às vezes não está só na prece, mas na bagagem de quem merece. Beber na coragem, saber que a nossa vida nos conhece. E não é porque o cabelo embranquece que a cor da esperança esmorece. As florestas também têm troncos velhos e abandonados, também olham para o lado. Queremos viver sem pensarmos sempre em nós. Dê-nos um país que se orgulhe dos seus. Queremos viver sem pensarmos sempre em nós. Dê-nos um país que se orgulhe dos seus com olhos de quem não olha perdido.